Thank you. Boa noite, Azul 2, 61, Catrônico, do ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 7, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Azul 2781, decolado às 4-3, chama o controle 120-8. Controle 1-2-0-8-9, azul 1-2-0-8, azul 2781. Controle Salvador Azul 2781. Azul 2781, contato com a colagem sobre via Arbo Uno para nível de voo 180. Via Arbo Uno, nível de voo 180. Nós não conseguimos cumprir a restrição. Mantém 3.000 ou está livre da restrição? Azul 2781, livre das restrições de altitude. Livre das restrições, muito obrigado, 2781. Meu nome é Oito, boa noite, eu sou identificação, questão nível de voo 050 via chegada por mais de uma, número 2 na aproximação. Estimativo. Tanto, eu vi na vida de vista para 2.000 pés, altímetro 1902, já de livro 2.600 altitude. Eu dei 781, vou direto a leste. Direto a leste, 781. 05, decolado 51, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, controle, 705. Olha 705, boa noite, contato Sardana, decolagem, Sudovia São Uno para nível de voo 360. Boa noite, salve via São Uno 360, 705. 1705, chame centro Recife, 123 decimal 80, caso negativo, 128 decimal 35. 2380-2835-705. Ajuda 781, chame centro Recife, 128 decimal 8, caso negativo, 126 decimal 0. 288-260, azul 2781. 1168, confeccionado o procedimento, chame torre 1168 decimal 95. Pessoa 95, passou, hidrato com 1168. Tá, 3290, no solo 58, 121 decimal 9, ele vai. 219, ele vai, 3290. Salvador, eu vou no 168. Vou no 68 também. Agora, 2 milhas e meia para sempre, estabilizar a via elétrica. Visual com campo, vou no 68. Afirmativo, visual com campo. Vou no 68, 314, pista no zero, vento no 60 zero graus, no 4 nós, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Livre pouso, vou no 68, certo. Sol 03, 121, deixa a nave liberar. 219, vai liberar. Boa noite, boa noite. autorizado olhar e decolar, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-3 nós. Autorizado olhar e decolar, 1-0, 1-0 nós. Plano 099, contato radar na decolagem, escutar nível de 360 saídas, Arbolon. Arbolon, Alfa 360, vou 1099. Uno 099, chame o centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260. 1280, boa, 1099, 3662, autorizado final do procedimento da nossa PSUI, pistola 0, deixa para 2010, ajuste no 020, reporte contabilizado. 2020, contato para a Portuguna? Portuguna, então, 3662. Portuguna, 2000, seguinte, contato 3662. Vai lá para mais um arrival, 77 level 050, QNH 1020.